Na noite dessa quarta-feira, dia 20 de fevereiro, o Instituto Federal de Santa Catarina realizou a sua primeira reunião com os pais dos calouros do ensino médio. Quero conversar com a diretora Ana Paula. Ana Paula, a importância desse primeiro contato com a direção e os pais desses alunos? Ah, ele é fundamental, né? Porque a comunidade escolar, ela é composta pelos servidores, ela é composta pelos alunos, mas ela é composta também pelos responsáveis. Aquelas pessoas que acompanham esse aluno no dia a dia e que junto conosco compartilham a responsabilidade de fazer com que a vida desse aluno ela seja um sucesso, a trajetória desse aluno seja um sucesso aqui dentro do campus. E os pais tiveram a oportunidade também de conhecer o corpo docente que estão no dia a dia com seus filhos. Perfeito. Conhecer o corpo docente, conhecer a maneira como o campus trabalha, as oportunidades que nós oferecemos, o IFSC no ensino médio, nos cursos técnicos integrados, a gente tem um rol muito grande de oportunidades em projetos de pesquisa, projetos de extensão, oficinas, enfim, uma série de atividades diferenciadas, de acompanhamento desse aluno, de monitoria, e isso é muito importante que o pai conheça, para que ele esteja presente aqui também nesse espaço, para que ele incentive o filho a continuar. E tem uma coisa que a gente conversa nesse dia, que eu acho que é muito importante. Porque quando o aluno entra aqui, ele tem 14 anos. Muitas vezes ele não decidiu o que ele quer da vida, né? E sempre fica aquela dúvida. Tá, mas para que serve? Né? O que ele vai ser quando sair daqui? Ele vai ser aquilo que ele quiser ser. Nós temos alunos egressos, muitos alunos egressos que seguem na área de química ou na área de informática, mas nós temos aluno fazendo medicina, aluno fazendo direito, aluno fazendo psicologia. Enfim, o mundo é deles, né? A gente abre um mundo de possibilidades. A senhora estava colocando que é um orgulho para a senhora que está aqui à frente do Instituto Federal e sempre colocando alunos em estágios, pela capacitação que eles estão tendo aqui no IFSC. Exatamente. Hoje a gente tem um número muito grande de alunos empregados dentro da área. Nós temos alunos empreendedores. Então, na área de informática, por exemplo, nós já temos jovens empreendedores, alunos egressos do campus que abriram empresa. Nós temos muitos empregados dentro da área. Hoje, se a gente olhar o curso técnico integrado em informática, o número de alunos que terminam esse curso e vão para o superior, e ao chegarem no superior, eles já estão empregados, ou eles estão num excelente estágio numa empresa da área, da região, você vai ver que chega a quase 100% do curso. Muitos alunos que chegaram, principalmente do ensino público, se impressionaram com o método de ensino aqui do IFSC. Eu acho que a gente procura primar por isso, pela atenção ao aluno. Então, por oportunizar discussões novas, por oportunizar o aprofundamento de alguns conteúdos. Então, a gente procura realmente trabalhar, os nossos professores são muito empenhados nisso, trabalhar com esse aluno de maneira que esse aluno ele compreenda aquilo, que aquilo faça sentido na vida dele. Porque não adianta a gente aprender alguma coisa se a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, os nossos professores, eles realmente procuram atuar dessa forma. Depois, é um corpo de professores compostos por professores mestres e doutores. Todos os nossos professores, salvo raríssimas exceções, são professores mestres e professores doutores com grande experiência na área de educação, e isso também faz muita diferença. Campus aqui em Gaspar, mas muitos alunos de diversos municípios aqui da região, Ana Paula. Então, no curso integrado a gente tem aluno que sai às 6 horas da manhã de Timbó para ter aula conosco. Isso para a gente é um orgulho muito grande, né? A gente saber que hoje o campus ele atende nos seus diversos cursos toda a micro-região. Isso é muito importante. Então, hoje nós recebemos alunos desde Botuverá, Navegantes, Itajaí, até Indaial e Massaranduba. Essa questão de logística, claro, alguns alunos têm dificuldades, principalmente tem uma situação, você colocou aqui nessa reunião, quanto a Blumenau, que não tem mais aquele ônibus que chegava até aqui na porta do Instituto Federal. Exatamente. Hoje a gente tem o ônibus da Verde Vale, mas ele não está integrado ao transporte público de Blumenau. O ônibus da Blumob, ele deixa na Anfilóquio. Isso é uma reivindicação antiga nossa. Nós não conseguimos momentos anteriores, porque a Rodovel ainda estava em operação, e agora nós estamos procurando novamente o CETERB, uma vez que a Rodovel não está mais operando, para ver se a gente finalmente consegue que a Blumob ela entre aqui na Adriano Corma, que vai ajudar a vida muito a vida dos nossos alunos que vêm de Blumenau. Não só de Blumenau, quem vem de Timbó, quem vem de Daial e faz essa integração melhor. Sua mensagem para todos os pais, enfim, os alunos que estão iniciando o seu curso de ensino médio aqui no IFSC nesse ano de 2019. Então, são muitos alunos iniciando as aulas. Nós temos alunos vindo de estados distantes. No curso superior que começou essa semana, nós estamos recebendo alunos de São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo. Então, gente vindo de muito longe para Gaspar. A gente acolhe esses alunos, a gente espera que os pais, que os nossos novos alunos, eles se sintam muito acolhidos. E a gente lembra, né, a gente é de Gaspar, a gente é do Vale, e a gente espera que Gaspar também receba esses alunos com o mesmo carinho que a gente vem recebendo. Informações da primeira reunião com os pais dos calouros do ensino médio no Instituto Federal de Santa Catarina. Conversei com a diretora Ana Paula da Silveira para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.